6h07, eu já quero começar o nosso programa de hoje falando do americano. Porque hoje nós tivemos a apresentação de boa parte do elenco e também, né, da parte administrativa do americano. Não só a comissão técnica, mas também alguns diretores e também uma coletiva do presidente do americano, Tolentino Reis. E dentro dessa coletiva, nós tivemos perguntas para o técnico, agora apresentado, né, oficialmente, Marcelinho Paraíba, e também para o presidente Tolentino Reis. A nossa reportagem esteve no local com o Marcos Aventura, com o Diego Machado, estiveram lá os dois cobrindo essa apresentação oficial de boa parte do elenco do americano, e nós temos aqui algumas declarações para trazer no nosso resumo esportivo. São declarações um pouco mais longas, mas é importante a gente trazer isso aqui, até porque nós somos a única rádio AM do nosso município. A única rádio AM de Campos é a Rádio Absoluta, a rádio que vai acompanhar o americano nesse ano de 2025. Vamos começar com o técnico. O técnico do americano, Marcelinho Paraíba, falou com a imprensa, falou com o Marcos Aventura, e você ouve agora as primeiras declarações do técnico Marcelinho Paraíba, novo técnico do Canão. Marcelinho, aproveitar aqui, Rádio Absoluta, a única rádio AM da região, equipe show de bola. Prazer receber você aqui em Campos, agora como técnico. Agora, só a título de lembrança, aquele episódio do técnico de dois times, na verdade, ajudou até você na sua nova carreira de técnico. Você já era super conhecido como jogador e como técnico, apenas 3 anos. Começou agora há pouco. E o Brasil inteiro noticiou aquilo. Até que não foi ruim para você não, né, Marcelinho? Não, pelo contrário, foi muito bom. Episódio engraçado, né? Que acabou me divulgando mais ainda como treinador no Brasil. Como você falou, eu sou um treinador novinho, né? Estou há pouco mais de 3 anos nessa função. Graças a Deus, nos clubes onde eu passei, eu já tive muito sucesso, né? Resultados importantíssimos, né? Então, dá sequência nessa caminhada. E agora, muito feliz de estar na frente do americano. Espero que toda a torcida aqui de Campos dos Goitacazes possa nos abraçar, comprar a ideia, né? Nos ajudar nos no jogos e pro ano, torcendo pela equipe, e a gente vai se dedicar em campo, passando para os meus atletas tudo aquilo que a gente aprendeu como jogador e aquilo que a gente entende como treinador também, né? A maneira de nós jogar, sem bola, com bola, e os jogadores comprar a ideia para a gente possa fazer uma grande competição. Na nossa cidade é a primeira vez que você vem, ou quando foi jogador já esteve aqui também enfrentando o americano, ou até mesmo o Goitacaz? Acredito que é a primeira vez que eu esteja aqui, eu não me lembro de ter jogado aqui, né? Mas assim, eu estou muito feliz, eu procurei saber um pouquinho da história do americano. É um clube onde já conquistou título, né? No passado, um clube que tem uma história mais de 100 anos, né? E jogadores chegaram à seleção brasileira, passaram por esse clube aqui. É um clube que tem história de revelar jogadores também. Então, eu estou bastante confiante, né? A gente montou um grupo forte, um grupo mesclado por alguns jogadores experientes, mas bastante jogadores jovens, né? Eu acho que, eu tenho certeza que os jogadores comprando a ideia. No dia a dia a gente tem um tempo bom para preparar essa equipe aí até a estreia. Então a gente vai tentar colocar, né, na cabeça desse jogador a maneira que a gente gosta de jogar, né? Eu sou um treinador que gosto de jogar para cima, gosto de propor o jogo, né? E uma marcação forte, sempre marcação no campo do adversário. E a gente tem que treinar bem para que os jogadores possam suportar isso. Que a gente sabe que não é fácil hoje em dia você jogar 90 minutos o tempo todo em cima, mas a gente vai tentar espelhar o máximo possível disso aí para que a gente consiga os resultados. De minha parte, muito obrigado. Desejo para você sucesso, como você teve como jogador e como técnico agora no americano. Obrigado, para mim é uma honra e a gente está aqui à disposição. Você já conhece muito bem, né, o Campeonato Carioca, já viveu isso como jogador, sabe da importância que é o futebol do Rio de Janeiro, das dificuldades que existem, não só na primeira divisão, como também nas divisões inferiores. Como você hoje, como um treinador de futebol, analisa esse futebol do interior, né, de base, futebol inferior, né, da capital, você analisa para a gente essas dificuldades que existem com o futebol? Eu conheço bem, né, o futebol carioca, principalmente a primeira divisão. Segunda divisão é mais de acompanhar, vendo jogos, assistindo, porque quando eu iniciei a carreira como treinador, a gente começa a assistir bastante jogos para estar monitorando alguns jogadores, para de repente a gente levar para algum clube. Já trabalhei com alguns jogadores daqui do Rio, nos outros clubes que eu passei, e a gente sabe que a dificuldade é grande, principalmente para os clubes do interior, até porque os clubes da capital, falando de Série A, a estrutura, né, a capacidade financeira é bem maior. Então, com certeza, a qualidade técnica desses jogadores de 1 milhão, aí com certeza não tem nem como você comparar com um clube que às vezes tem uma dificuldade, um clube do interior, onde vai buscar jogadores mais baratos, jogadores que estão buscando ainda o seu lugarzinho ao sol. Mas, meu irmão, eu acho que o que eu falo para os jogadores, já falei ontem na minha apresentação hoje pela manhã, e diga, que se a gente tiver disciplina, né, tiver coragem, tiver obediência tática, a gente consegue chegar onde a gente sonha, né? E esses jogadores têm que saber que aqui a gente tem que se doar um pelo outro, a gente tem que ser uma família, tem que ser um grupo que tem que se sacrificar muitas das vezes. Às vezes a gente vai jogar contra uma equipe que tem uma estrutura maior, tecnicamente possa ser até melhor que nós, mas na vontade, na base da tática, né, também, né, nas estratégias de jogo, a gente consegue vencer. Então é isso aí que eu estou passando para os jogadores, mas tecnicamente o nosso grupo é bom, os jogadores têm qualidade para isso. Cabe a mim como treinador e a minha comissão preparar bem essa equipe para fazer bons jogos. Sabendo dessas dificuldades, principalmente limitação financeira, né? Hoje da dificuldade que o americano também vive. Como é que foi essa filosofia em busca desses atletas para poder chegar aí ao orçamento que o americano possa estar honrando esses compromissos? O primeiro pensamento é buscar jogadores que estavam tudo dentro do no orçamento do americano, para que isso não pudesse vir afetar no financeiro do clube, né? Uma vez que a gente sabe que está tudo organizado, tudo certinho aqui, isso é mais importante. Eu costumo dizer que a melhor contratação que a gente pode fazer é ter um salário em dia, ter condição de trabalho para os jogadores, para que eles possam estar felizes em campo. Porque o futebol hoje em dia, se você jogar, mas se você não tiver alegria para jogar, as coisas não andam, né? Então, o principal é isso. E a gente foi buscar jogadores que conhecem a divisão, né? Jogadores que conhecem a segunda divisão, lógico, com o intuito de chegar na primeira, né? Então, eu acho que isso aí foi um passo que a gente deu também. E eu acredito que a gente fez uma montagem boa para essa segunda divisão. Nós estamos fortes, vamos encontrar dificuldade, vai ter adversário também bem preparado também, adversários que estão querendo, né? Mas a gente não consegue nada se não tiver muito trabalho, não tiver esforço. Então, tenho certeza que vai dar tudo certo. Torcer para que as coisas aconteçam no campo, né? Que a gente consiga passar para os jogadores, eles entendam a nossa filosofia de trabalho, né? Comprar a ideia para que a gente venha a ter sucesso. Acho que vai dar tudo certo desde que a gente consiga fazer isso. Técnico do americano, Marcelinho Paraíba, que falou hoje na sua apresentação lá no CT Eduardo Viana, o CT do americano. E quem também prestou alguns esclarecimentos foi o presidente Tolentino Reis. Falou sobre o estádio, falou sobre a preparação do americano com toda essa questão aí administrativa que está rolando nos bastidores, uma possível destituição do presidente do seu cargo. Falou também sobre uma possibilidade do americano jogar em Campos nesse ano de 2025. Vamos ouvir presidente Tolentino Reis aqui na Absoluta. Boa tarde a todos, sou o Marcos Aventura, Rádio Absoluta, equipe Show de Bola. Presidente Tolentino, ano passado eu estive aqui várias vezes, fiz várias entrevistas com o senhor, e uma das perguntas que eu lhe fiz é em relação ao novo estádio, às obras. E o senhor muito animado, não, em dezembro, se Deus quiser, Infelizmente as coisas não acontecem como planejado, mas só de convir também que fica muito difícil, não é impossível, não é tão longe assim, mas a torcida sair de Campos para ir para Cardoso, torcer para o Americano, é uma coisa meio complicada. O sonho desse torcedor do Americano é poder ver o time jogando aqui, no seu próprio estádio. Existe uma nova data, uma previsão para a inauguração das obras? Bom, essa pergunta é bem categórica, né? Vou responder como o Marcelo falou, sou muito direto, às vezes eu crio até algumas certas polêmicas. Primeiro ponto, é importante a gente frisar o seguinte, vou voltar lá atrás no Godofredo Cruz, não se vende um estádio antes de construir outro, e não se coloca o peso de um fardo tão grande nas costas de alguém que chegou há um ano. Não me isento da responsabilidade, porque eu assumi isso com a torcida. Meu primeiro ato quando assumi o clube foi conversar com o presidente da Embeg, Paulo César, que foi muito solícito, e nós recomeçamos a obra. E a obra atrasou por conta de estruturas metálicas, e isso realmente retardou a inauguração do estádio. A gente está numa nova conversa, eu e o Paulo César já estamos em outros ajustes, para que ele consiga dar uma velocidade maior na execução da obra, para que pelo menos em junho a gente consiga pelo menos treinar no campo de futebol em casa, consiga receber a torcida para jogos amistosos, porque a gente entende que a parte burocrática e documental ela só vai sair depois da entrega totalmente do estádio. E como tem muita obra de área social, piscina, ele tem que entregar a obra no 100%, isso não vai ser viável para esse ano. Mas pelo menos que ele entregue a arquibancada central, um museu que fica embaixo da arquibancada para venda de uniformes, para receber o torcedor, para a gente treinar no nosso campo. Isso com certeza a gente está lutando, como eu sempre fiz desde a minha chegada. Basta ver o que é o Americano hoje. Quem conhece a história do Americano aqui, quando eu cheguei, não era isso daqui. A gente realmente fez muito trabalho e em um ano conquistamos muito, mas tem muita coisa para conquistar ainda. Presidente, Lucas do jornal MF Notícias, a gente sabe que o clube hoje vive um impasse interno entre o conselho e a gestão do senhor. E hoje acontece essa apresentação aqui. Qual é o recado que o senhor passa para a torcida? Vide que dia 31 pode acontecer uma votação que pode interferir com a gestão do senhor. Não, o trabalho continua, estou focado no futebol, tudo que eu vim para cumprir no clube eu vou cumprir. Estou presidente por mais 4 anos, independente do que aconteça, que a gente sabe que é uma força política, não tem nada contra que desabone a minha conduta como presidente, eu que invisto no clube, eu que estou fazendo o clube jogar. Eu poderia, por exemplo, nesse momento, ter me afastado do Campeonato Carioca e não ter colocado mais dinheiro. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei como empresário, e hoje eu sou torcedor do Americano. Então, além de ser empresário, presidente do clube, eu ainda torço pelo clube e nunca que eu vou fazer uma covardia dessa com o clube. Vou continuar mantendo, vou continuar ajudando, vou continuar lutando para que a gente consiga buscar o acesso. E prova disso é todo o elenco da dor. A gente vai continuar trabalhando, o trabalho ele vai permanecer. E tudo que tiver que acontecer, vai acontecer dentro dos trâmites legais. Continuo presidente por uns 4 anos, porque não existe nenhuma legalidade dentro do que o Conselho está propondo e que a gente já sabe qual é o motivo. É mais uma vez uma negociação com o patrimônio do clube e a gente não vai deixar como presidente que isso aconteça. Matiano, teve uma história que o Instagram do Americano... Presidente Tolentino Reis agora vai falar sobre a questão do Instagram do Americano. Assim, as pessoas têm que entender que o Instagram ele sempre está aberto para todo mundo. Ali é um Instagram do clube. Você pode falar que o presidente é feio, que o futebol não está funcionando, pode discordar com tudo, pode dar palpite. Só que ali tem regras. Eu não posso ofender ninguém de uma forma pejorativa, eu não posso ir na via de fato. Existe uma direção, não tem bagunça. Se o torcedor está insatisfeito, quer xingar alguém, que ele xingue na página dele. Ele não vai entrar na página do clube para desacatar, humilhar alguém. Isso não faz parte da nossa conduta. Então, alguns torcedores que estão excedendo, até para que não aconteça um problema maior, nós estamos silenciando ele para que ele não fale nada de baixo escalão, porque o Americano é um clube muito sério. Então, ele quer bagunça, ele vai para a rede social dele. Presidente, rapidamente. E nesse momento, o presidente Tolentino Reis vai falar sobre a possibilidade do Americano jogar em Campos. No ano passado, a gente ajudou a legalizar o Cardoso Moreira, para que a gente pudesse jogar lá, mas eu estou numa conversa muito boa com o Serginho, presidente do Goitacás. Existe uma possibilidade muito grande da gente jogar em casa, a gente está cumprindo os prazos e as exigências lá do estádio para tentar legalizar, e se der tudo certo, a gente vai ter as duas opções, tanto para jogar no Goitacás, quanto em Cardoso Moreira. Agora, jogar em casa é sempre muito melhor, né? Pertinho, enquanto o nosso estádio não está pronto, a gente está junto, o Goitacás, o Serginho é um grande irmão, um grande parceiro, a gente conversa muito, somos pessoas de negócio e a gente entende que o futebol precisa se ajudar porque os dois clubes são um grande patrimônio da cidade de Campos. Então os dois clubes realmente têm que estar de mãos dadas. Dentro do campo eu quero ganhar dele, golear. Agora fora do campo a gente se ajuda para que os dois continuem estando vivos. Aí então, palavras do presidente Tolentino Reis, que concedeu entrevista coletiva hoje à tarde lá no CT do Americano, na reapresentação, né, da sua diretoria e na apresentação do elenco para esse ano de 2025. Vale a gente destacar que a vice-presidente do Americano não esteve presente na mesa, ali onde estavam diretores, jogadores, também o técnico Marcelinho Paraíba. Na entrevista coletiva nessa mesa, a vice-presidente Laila Póvoa não esteve presente e uma das respostas foi justamente sobre o Instagram do Americano, porque a vice-presidente do Americano, Laila Póvoa, divulgou uma nota na sua rede social nesse final de semana falando sobre possíveis censuras que estariam acontecendo com torcedores na rede social oficial do Americano. Alguns torcedores estão alegando que estão sendo bloqueados pelo Americano na rede social. A Laila fez a sua nota repudiando essa atitude e o Tolentino respondeu que realmente estão acontecendo esses bloqueios, essas, entre aspas, silenciadas que estão sendo dadas em alguns usuários do Instagram, e deu lá a sua versão dessa história. Vamos aguardar, o Americano agora vai se preparar para a estreia do Campeonato Carioca, que será no início do mês de maio. Tem pouco mais aí de um mês, alguns amistosos devem ser marcados e aqui a equipe Show de Bola estará sempre de olho no lance, de olho no fato, para trazer as maiores e melhores informações do futebol de Campos. 6h25, rápido intervalo na Absoluta, na volta o giro rápido de informações pelos clubes do Rio de Janeiro, aqui no nosso resumo esportivo. Você está ouvindo o programa Resumo Esportivo. Oferecimento VC Pereira Rangel Drogaria, a drogaria do Bidô em Campo Novo. Colégio João Paulo II, sem limites para o conhecimento. A Joia Nobre, uma joia de loja. Apoio Agrícola, a loja do homem do campo. W Lopes Transportes, em São João da Barra. Frangeli Interblocos, Norteflu, duas lojas em Goitacazes. Campos Queijo, no Mercado Municipal. Pousada e Restaurante Barra Mar, em Barra do Furado. E Restaurante do Gilmar, em Mineiros, na Baixada Campista. Se você quer transporte de excelência e de qualidade, W Lopes Transportes é a sua opção. Transporte de ônibus, van e carros executivos blindados. Faça o seu orçamento sem compromisso. Telefone 99882-3020. W Lopes, há mais de 10 anos conduzindo você ao seu destino. Você merece sempre o melhor. W Lopes Transportes, telefone 99882-3020. Agradecendo seu carinho e preferência durante todo o mês de março, na Multipeças do Centro, é o mês do cliente. 15% de desconto à vista no dinheiro ou Pix ou tudo. Você paga em 12 vezes sem juros nos cartões, peças e acessórios para carros de todas as marcas. Mês de março é o mês do cliente na Multipeças do Centro, Barão de Miracema 18. A melhor loja da cidade. Madeiras serradas e aparelhadas, madeiras para telhados, telhas e ferragens é com a Mafercam Madeiras, Morada das Madeiras e Madeponte. Mafercam Madeiras, Tarcísio Miranda 471, WhatsApp 999624309. Madeponte, na Orla 1 em Guarulhos, telefone 2724-1212. E Morada das Madeiras, Tarcísio Miranda, ao lado da Filtrex, telefone 2733-3495. Aproveite a promoção Fecha Verão. É pra limpar o estoque. Na Pardal Móveis, toda a linha de geladeiras, fogões, ventiladores, móveis em geral e colchões com preços que você não vai encontrar em lugar nenhum. E se encontrar, o Pardal cobre a oferta da concorrência. E você ainda paga em até 10 vezes sem juros nos cartões. Na Pardal Móveis, na Praia do Farol, Avenida Boa Vista, 588, pertinho do São Tomé Praia Clube. Atenção, campus e região. A Frangelli Interblocos vem se destacando há muitos anos porque prioriza sempre a qualidade em tudo o que fabrica. São 22 tamanhos de blocos de concreto de vários modelos e pisos de concreto com entrega imediata e os menores preços da região. Frangelli Interblocos, construindo progresso e realizando sonhos no Parque Varanda do Visconde, Avenida Lorival Martins Beda, 1063, entre o Parque Imperial e Donana. Frangelli Interblocos, telefone 999992493. O restaurante do Gilmar em Mineiros está de volta aos domingos. Comida quilo com churrasco aquilo e o famoso galeto assado todo domingo. Leve a família para almoçar no restaurante do Gilmar. De segunda a domingo, a sua melhor opção. Comida quilo deliciosa, o melhor restaurante da Baixada. Restaurante do Gilmar, na Campus Farol, em Mineiros. Telequentinha 9-9831-9915. Voltamos com o Resumo Esportivo, o seu programa de esportes na Rádio Absoluta. Oferecimento Supermercado Campo Novo, Loja Apoio Agrícola, a loja do homem do campo, Carlos Alberto de Furnas, Mercado e Hortifruti Tropical, na Rua Rossini Quintanilha, pertinho do CSU da Penha. Multipeças, você conhece e confia. Restaurante Esquina do Espetão, na Alberto Torres, logo após a antiga Faculdade de Filosofia. Liga Caule Massa, massa pronta para reboco, rebogoma e argila argigoma. Depósito de bebidas Zé do Brejo, no Parque Prazeres. Billy Jeans Moda Fashion, pertinho do Mercado Municipal. E Fábrica Tubarão Ferragens, em Poço Gordo. No comando, Marcos Alexandre. 6:29 aqui na Rádio Absoluta. E chove, hein? Chove, chove com alegria aqui na nossa cidade de Campos dos Goitacazes, né? Toda a região aí central da cidade recebendo um volume alto de chuva nesse momento. Estamos aqui também acompanhando pelas câmeras do Senzanet, passeando pela cidade, e a gente pode, né, destacar principalmente aqui na região central, região ali do antigo Trevo do Índio também, né, na chegada e saída da nossa cidade, quem está vindo na BR-101 sentido região dos Lagos, quem está vindo do Rio de Janeiro, quem está vindo também da região do Espírito Santo, ou está indo para o Rio e indo para o Espírito Santo, um certo, né, engarrafamento ali perto do antigo Trevo do Índio, mas nada que deixe o trânsito parado. É apenas um volume maior de carros neste momento, até porque estamos no horário que é conhecido como horário do rush, né? O pessoal que está saindo das escolas, saindo do trabalho, né? Então, né, nesse momento ali na região da BR-101, uma retenção no trânsito, mas nada de muito agravante. O trânsito vai fluindo, mesmo que em velocidade reduzida. Agora são 6 horas e 31 minutos. Antes de trazer as informações dos clubes grandes, deixa eu trazer aqui uma rápida informação da Série A2 do Campeonato Carioca, porque foi anunciado o novo presidente da Cabofriense. E esse presidente é o André. Lembram do André, o André Balada, o André que jogou no Santos, jogou também aí na temporada passada no América, né, lá do Rio, América do Romário. O André agora será o presidente da Cabofriense. Ele que foi revelado para o futebol na Cabofriense, depois fez sucesso no Santos, jogou fora do país e agora será ele que anunciou a aposentadoria, né, no ano passado, e agora já assume o cargo de presidente, sendo o presidente mais jovem dos times da Série A2. Com 34 anos, é o presidente mais jovem entre os times da Série A2 do Cariocão. Agora sim, 6h32, vamos trazer as informações mais rápidas dos times do Rio de Janeiro, começando pelo Glorioso. Botafogo quer renovar o contrato agora do Savarino, hein? Um dos pilares do time campeão no ano passado, do Brasileirão e da Libertadores. Savarino já tem conversas encaminhadas para renovar o contrato com o Glorioso até junho de 2028. O atacante, que está com a seleção venezuelana para a disputa das eliminatórias, tem vínculo até o final do ano que vem. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Matheus Mandi e confirmada pelo Globoesporte.com. Além do vínculo estendido, Savarino vai receber um aumento salarial. Sua multa para clubes do exterior será de 20 milhões de dólares, cerca de 113 milhões de reais na cotação atual. Savarino, que chegou ao Botafogo em 2024, vindo do Real Salt Lake, da MLS, nos Estados Unidos, e de lá para cá foram 62 jogos disputados, com 15 gols marcados e 13 assistências pelo Alvinegro. É um baita de um jogador, o Savarino, e muito provavelmente estará à disposição para a estreia do Brasileirão no Botafogo contra o Palmeiras neste domingo às 16h no Allianz Parque, com transmissão aqui da Absoluta. Vamos falar do Flamengo. Notícia boa no Flamengo em relação ao Gerson, porque o Flamengo divulgou na tarde de hoje um novo boletim médico e informou que Gerson não teve lesão detectada em exame de imagem no ninho do urubu. O meia havia sentido a coxa esquerda durante a vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia pelo placar de 2-1 em Brasília. Com isso, Gerson tem chances de jogar a estreia rubro-negra no Brasileirão neste sábado contra o Internacional no Maracanã às 21h. Ele será reavaliado nos próximos dias e será relacionado se não sentir mais dores e conseguir treinar com o grupo. Por enquanto, Arrascaeta, com uma lesão na coxa direita, sofrida na derrota do Uruguai para a Argentina por 1-0, é o único desfalque confirmado para a estreia no Brasileirão. Bruno Henrique iniciou a transição física no dia de hoje, no Ninho do Urubu, e tem chances de ser relacionado para o confronto contra o Internacional, sabadão, nos embalos de sábado à noite. Você vai acompanhar aqui na Absoluta, direto do Maracanã, em conexão com a Rádio Roquete Pinto, do Rio de Janeiro. E o Tricolor? Também notícia boa do lado do Fluminense, porque Renato Augusto voltou aos treinos no elenco do Fluminense. Renato Augusto está de volta aos treinos com o elenco do Fluminense, recuperado de uma cirurgia no ombro esquerdo. Após uma luxação, o meia participou das atividades no gramado do CT Carlos Castilho nesta terça-feira. É mais um passo para ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Renato Augusto está há quase 2 meses sem atuar. O tempo de recuperação estimado nesse tipo de lesão, com a mesma gravidade, é estimado entre 3 e 6 meses. Estar de chuteiras junto aos companheiros é mais um passo da recuperação. O meia ainda precisa recuperar o condicionamento físico por conta do longo período sem jogar. O problema físico dele aconteceu aos 5 minutos do segundo tempo na partida contra o Madureira, disputada lá no Espírito Santo, em Cariacica, pelo Campeonato Carioca, no dia 26 de janeiro. Ele invadiu a área, fez um corte, sofreu um toque por baixo, caiu sobre o ombro e acabou, né, causando essa luxação. O meia de 37 anos chegou ao Fluminense no começo de 2024, sob a expectativa de disputar posição com Paulo Henrique Ganso, mas nunca conseguiu se firmar. São 33 partidas com a camisa tricolor, um gol e apenas uma assistência. O Fluminense estreia no Brasileirão neste sábado a partir das 18 horas. A bola vai rolar às 6h30, mas logo a partir das 18 horas começa a nossa transmissão de Fortaleza e Fluminense pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos fechar com o Gigante da Colina. Olha, falando aqui do Vasco da Gama, o Vasco já está negociando, na verdade já negociou 2 vendas de mando de campo para esse Campeonato Brasileiro. Os jogos serão contra o Palmeiras e também o clássico contra o Botafogo. Esses 2 jogos vão para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Vasco receberá 2 milhões de reais por cada partida. Além disso, no duelo contra o Palmeiras, o clube poderá receber uma bonificação de 500 mil reais, elevando essa receita total para 4,5 milhões de reais, caso o público total seja superior a 50 mil pessoas. Então o Vasco aí já, né, fazendo as suas vendas de jogos, que não dá pra gente negar que é muito importante, né, nesse momento do futebol, ainda mais com o Vasco querendo fazer a reforma de São Januário, mas um fator que pode não ser muito bom para o torcedor do Vasco é que o Vasco nunca venceu no novo Mané Garrincha, desde que ele foi reinaugurado para a disputa da Copa das Confederações. Em 2023, o Vasco já mandou 8 jogos da Série A do Brasileirão no Mané Garrincha. São 3 empates e 5 derrotas, em relação ao Campeonato Brasileiro que a gente está falando, né? Então, o Vasco vai ter que quebrar um tabu para poder se dar bem nesse ano de 2025. Vai enfrentar a equipe do Palmeiras e também a equipe do Botafogo lá no estádio Mané Garrincha. E tem um outro jogo também que o Vasco deve vender, que deve ser o jogo, deve não, vai ser o jogo entre Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo vão se enfrentar na data do dia 19 de abril. E muito provavelmente esse jogo não acontecerá no Maracanã. O Vasco entende que jogar no Maracanã é beneficiar o Flamengo, que está mais acostumado a jogar no Maraca. Então vai mandar esse jogo ou no estádio Nilton Santos, e se não puder ser no Nilton Santos, esse jogo deve ir para Manaus. Lá no estado do Amazonas, o jogo deve acontecer lá. O Vasco, que tem uma torcida muito grande em Manaus, haja vista que jogou um dos seus jogos do Campeonato Carioca lá

Churrascaria e lanchonete Gauchão, a parada certa para aquele café da manhã. Um lanche delicioso e você come bem sem gastar muito. Comida quilo com churrasco, todos os dias, inclusive domingos e feriados. Gauchão, sua melhor opção. Telequentinha 99241-0341. Churrascaria e lanchonete Gauchão, anexo ao antigo posto Timbozão, na entrada da Tapera, na BR-101. Futebol no rádio tem muito mais emoção e na Rádio Absoluta, a única rádio AM da região, é show de bola. Nesta terça tem jogão, eliminatórias da Copa, na Rádio Absoluta e no YouTube. Equipe Show de Bola Campos RJ, Argentina contra o Brasil. É nesta terça, a partir das 21h, eliminatórias da Copa do Mundo, Argentina contra o Brasil. E vem aí a abertura do Brasileirão 2025 na Rádio Absoluta. Oferecimento: churrascaria e na lanchonete Gauchão, sua melhor opção. Anexo ao antigo posto Timbozão, na entrada da Tapera, na BR-101. W. Lopes Transportes, ônibus, van e carros blindados. Telefone 99882-3020. Mafercam Madeiras, Morada das Madeiras e Madeponte. Bazar, padaria, supermercado, pousada e restaurante Avenida, na Praia do Farol. Boteco do Cabeça, o Ponte da Galera. Pardal Móveis, Avenida Boa Vista, pertinho do antigo São Tomé Praia Clube, na Praia do Farol. Oficina Rocha, injeção diesel e mecânica em geral. Em Donana, Multipeças, você conhece e confia. Barão de Miracema 18, no centro. Restaurante do Gilmar, o melhor restaurante de comida quilo com churrasco da Baixada Campista, em Mineiros. Frangeli Interblocos, uma empresa que tem compromisso com a qualidade. Frangeli Interblocos. Voltamos com o Resumo Esportivo, o seu programa de esportes na Rádio Absoluta. Oferecimento: Supermercado Campo Novo, Loja Apoio Agrícola, a loja do homem do campo. Carlos Alberto de Furnas, mercado e hortifruti tropical, na Rua Rossini Quintanilha, pertinho do CSU da Penha. Multipeças, você conhece e confia. Restaurante Esquina do Espetão, na Alberto Torres, logo após a antiga Faculdade de Filosofia. Liga Caule Massa, massa pronta para reboco, rebogoma e argila argigoma. Depósito de bebidas Zé do Brejo, no Parque Prazeres. Billy Jeans Moda Fashion, pertinho do Mercado Municipal. E Fábrica Tubarão Ferragens, em Poço Gordo. Acontecendo, você fica sabendo. É hora de informação.